Ei, hoje eu acordei, era de manhã, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar. Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar. Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar. Longe é pra onde eu quero ir, cê quer tirar no par ou ímpar, escolher o lugar. Eu vou me mudar pra mar, eu tô cansado desse highlight. A moça quer que eu faça mala, a gente vai lá em outro palace. Mas eu vou me mudar pra mar, eu tô cansado desse highlight. A moça quer que eu faça mala, a gente vai lá em outro palace. Mas só que a gente não se ilude, ela pede forte e vaza água da jacuzzi. Ela se aproveita dessa nossa vida fútil, de fluxo, de luxo, de tudo um pouco. Deita nesse quarto, observa a luz da lua. Cê parece um quarto, por isso mesmo eu dou valor. Cê parece o sal na água sarada, atinge o nirvana, meu samsara. Tira uma semana, vai lá em casa, só eu e você de madrugada e o sol. Ok. Hoje eu acordei, era de manhã, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar. Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar. Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar. Longe é pra onde eu quero ir, cê quer tirar no par ou ímpar, escolher o lugar. Eu vou me mudar pra mar, eu tô cansado desse highlight. A moça quer que eu faça mala, a gente vai lá em outro palace. Mas eu vou me mudar pra mar, eu tô cansado desse highlight. A moça quer que eu faça mala, a gente vai lá em outro palace.